Olá a todos, bem-vindos a mais um Orelha Extra, aquilo que nós por aqui algo pretenciosamente chamamos um canal auditivo suplementar, emissões de 2 horas que estão no ar através das frequências moduladas estéreo da Rádio Universitária, ou melhor, da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. O podcast surge sempre que possível e bem mais tarde em www.orelhaextra.com. Por lá encontram também as playlists e algumas notícias que vamos achando interessantes colocar no mesmo sítio. Começamos com o alter ego de uma outra banda, o Grupo Fantasma, já que desse estão por aqui quase todos os membros e são ambos liderados por Adriano Quezada, que se divide também pelos Okote Soul Sounds e por acompanhar sua Alteza Real Prince. Chama-se Brownout, o seu álbum Aguilas and Cobras, e desta vez o tema escutado foi Conel Coete. Fiquem então por aí, vamos tentar passar por aqui alguma boa música, para além dos Brownout, Diabo na Cruz, Sol Seja. Ah, meninas, à espera, vamos lá para o estandar. Só me escondo no armário, quem se deixar assustar. Porque sou eu, já fiz o que queres, eu dispenso com a moto interlata para furar este silêncio. O guru vem arranjado, o luar está bonito. Volta aí uma cera que eu empresto o apito. E me nega, sabe bem que eu penso que eu acho a pelo garrafão e da malga de gaspacho. Vem a chuva, vem o sol, volta a chuva novamente. Já saberá o que galheiro sente. Vai-te rindo, meu amor, que eu nasci para dar-te brilho. Que só vês eu aprendo, que não só vês ensino. Vira disto, toca o mesmo, já começo a chatear. O patrão aqui era a gênia que lá. Entre tudo o que é gastado, se calhar não é para mim. O gênio deste país parece ter feito os anos. Há quem fale por aí é António Variações e Heróis do Mar como influências, não diremos, mas como tendo ou seguindo o caminho para a recuperação de um certo som tradicional português. A nós, estes Diabo na Cruz fazem-nos logo lembrar o seu caso épico do saudoso Farinha Mácer, principalmente neste tema Corridinho do Verão. O álbum chega este outono. Este é o disco estreia, um EP com 4 temas do projeto que junta B Fachada a Jorge Cruz com outros músicos de bandas como os TV Rural ou V Economics. Saiu, claro, na Flor Caveira, chama-se Dona Ligeirinha e o tema, como dissemos, Corridinho do Verão, Diabo na Cruz. E também um novo nome a rodar por aqui. 4 discos na carreira deste trio norte-americano, Magic People. Buildings arise. Da emissão 44 da Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, com a condução de Fernando Cabrita, Brownout, Diabna Cruz e depois também o novo trabalho para os Magic People, You Are the Magic People, eles que têm já um quinto longa duração na carteira para sair em 2010. O tema que rodou foi Fanciful Man. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Let's go. Sex. Get it up. Sex. Get it up. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Century, and I need a light down. Treading ever so gingerly, trying to find ground. Cause you know when you walk so long, in your head it feels oh so wrong. We're not alone. No, we're not alone. At the end of these long roads, we'll gather with our hands in the air. At the end, at the end of these long roads, we'll gather with our hands in the air. A symphony in which I rely to guide me through this epiphany and to keep me on time. Cause you know when the beat is wrong, simple timing can be so hard. But we're not alone. At the end, at the end of these long roads, with our hands in the air. At the end, at the end of these long roads, we'll gather with our hands in the air. At the end, at the end of these long roads, we'll gather there with our hands in the air. At the end, at the end of these long roads, we'll gather there with our hands in the air. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. thought of the century, and I need a light. Minutos passados e minutos seguintes com duas das mais recentes edições da editora espanhola American Typewriter Records, que só edita em vinil. Primeiro estivemos com o duo de Chicago, mas presentemente a residir em Inglaterra, os Rue Royale. O álbum estreia para o projeto de Ruth e Brooklyn Decker. Depois do EP estreia em 2006, The Search for Where to Go, chega agora este homónimo para The Rue Royale. Ouvimos precisamente These Long Roads e continuamos, como dissemos, nos domínios da American Typewriter Records. Agora com o germânico, que já não é novato nestas coisas da música, tendo já editado um considerável número de discos, entre eles muitos CDRs e também cassetes, e participado em inúmeras compilações. O álbum intitula-se B.U.R.M. Hey, e o senhor chama-se Bjorn Klein Hans. Feel the death, black water fill your raft. So what's left when we speak with palates cleft? Mais duas belas edições para a espanhola American Typewriter Records, que só edita em vinil, depois de se estrearem com esse excelente disco do norte-americano Matt G.I., regressam agora com os Rue Royale, o álbum homónimo, um duo de Chicago, mas a viver em Inglaterra, e também este germânico Bjorn Klein Hans. O álbum intitula-se B.U.R.M. Hey, e o tema rotado aqui na orelha extra foi Blackwater. De volta temos também uma figura incontornável da última década do som mais rock'n'rollesco. Falamos de Greg Cartwright, de volta com os seus Raining Sound. This silver thread, the lose ourselves in the web we've spun. We do, and it's true that it's through. So go and find yourself something to hold on to. Lesson of the flame which children learn. You're grown but still you walk around, fingers burned, and it's true that it's through. Now go and find yourself something to hold on to. Given that you need, it's the way you're living that's killing you. It's true, 'cause it's killing me too. Your soul and some hotel bills. We're both just victims of our own free will, and it's true. You know it's true. Now go. Dos Raining Sound, liderados por Greg Cartwright, novo longa duração Love and Curses, e rodaram por aqui dois temas, Something to Hold On To e Dangerous Game. E já que falamos em figuras marcantes do rock dos últimos anos, tomem lá outro. It ain't gonna save me. Save me now. álbum a solo e a nome próprio de Jay Retard, é já o segundo na Matador, chama-se Watch Me Fall, It Ain't Gonna Save Me, o tema abertura do disco. Jay Retard, que foi um dos membros dos inesquecíveis The Lost Sounds, e como o disco estava mesmo aqui à mão, recuperamos precisamente essa banda, os Lost Sounds, do álbum Red Brains and Microchips. Do álbum e ao que julgamos o último disco dos Lost Sounds, a banda que tinha por lá Jay Retard, chama-se Red Brains and Microchips. A data não a conseguimos encontrar por aqui, mas deve ser algures entre 2005 e 2006. O tema rodado foi You Don't Know Remote Control. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. זה ברח ממני, אני חוזר לי אל ביתי, אם ישאלו ואני אינני. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע. זה ברח ממני, אני חוזר לי אל ביתי, ואני אינני כל העצים לבשו ירוק אני לבשתי ג'ינס וכובע עכשיו הכל נראה רחוק רוצה לדעת למה כובע अभी जा जाने मन तेरे बिन जीना है मुश्किल पड़ा जारी जा जारी जा जारी जा जारी जा क्यों मेरे पीछे पड़ा अभी जा जाने मन तेरे बिन जीना है मुश्किल पड़ा Primeira parte da Orelha Extra número 44 na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, via streaming direto em rua.pt, ruc.pt e radiocastrense.net, podcast em orelhaextra.com. Fantástica compilação, saídinha das mentes de Andy Vautel e Dom Thomas, um dos fundadores da Twisted Nerve, o primeiro, e o outro da Finders Keepers, duas fantásticas editoras, e o álbum chama-se Anagram Jam. O título diz quase tudo, já que todos os nomes dos intérpretes que por aqui estão são anagramas, bem como dos próprios compiladores que assinam Tandy Love and Matt Smooth. Desta vez rodaram I Cavalier com Stan Gun Mao e Rio Grey com Ginseng Bird Rab Anagram Jam. E para continuar, o duo Generationals. Pena todos os temas do disco não serem como este Angry Charlie, chama-se Con Law, pertence à dupla Ted Joyner e Grant Widmer, que assina Generationals e saiu na Park Devan.

Sons do final de primeira parte da emissão 44 da Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, com um dos melhores discos deste 2009, que não voltávamos já há algum tempo, chama-se Gabbage, viu a luz do dia através da Karaoke Calc e pertence a Guido Mobius. O tema já nosso conhecido, Dig a Mammoth, e voltamos novamente a um pouco mais de barulho. The Turn It Offs. Turn It Offs, do álbum Too Much Static, na germânica Red Lounge, Watch That Girl, precisamente o tema, e para o fim os japoneses All Apologies, de Nine Stories, Man From Desert. Watch that girl. We'll be right back. é um dos nossos temas favoritos do momento, chama-se Die Slow e encontra-se no segundo trabalho da banda de LA Health, Get Color, cada vez melhores estes Health, e é o arranque para a segunda e última hora de Orelha Extra, aqui mesmo na Rua Ruque e Castrense, para continuar, terceira longa duração para o Quinteto de Montreal, edição de sempre muito recomendável Dare to Care Records, são os Power Up First. Thank you. Post Rock ainda nos continua a dar bons discos, como é o caso deste The Outcome, pelos canadianos Power Up First, na Dare to Care Records. Os temas foram Opening e The Departure. While you wait for the others to make it all worthwhile, all your useless pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness as long as you like, or just wait out the evening. You'll only lead me dry. Yes, you'll only lead me dry. Mais um tema desse incontornável último trabalho para os Grizzly Bear, Vegatimist, While You Wait For the Others, segunda e última parte da emissão 44 da Orelha Extra, aos sábados na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. O podcast surge depois em www.orelhaextra.com. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Sometimes you just gotta make it. Quarteto de São Francisco, tudo rapazes, mas de nome Girls, liderados por Christopher Owens, um rapaz que tem uma história de vida algo peculiar, O longa duração intitula-se precisamente Album e rodaram por aqui dois temas lá incluídos, Lust for Life e Hello Rat Race, que são precisamente dois singles. O primeiro é o Corrente e o segundo tema que escutámos foi o primeiro lançamento da banda Girls. O álbum saiu na True Panther, mas tem distribuição através da Matador. Continua a Orelha Extra por aqui com sons novos, estes apresentados na emissão passada, são de Sacramento, chamam-se San Kazagashkar. Banda completamente desconhecida para nós até agora, são de Sacramento, é um quarteto de nome San Kazagashkar. O álbum, ao que sabemos, é o segundo, de título Idol Ships, saído na Letter Records, e utilizam um instrumento não muito usual nestas coisas da pop rock, o clarinete. Talvez por isso tenha um som algo oriental. Desta vez o tema soado foi Woolly Mammoths in the Room, e continuamos com o destaque iniciado a semana passada, álbum de 1985 e que marcou a estreia do projeto de Simon Booth e Larry Stebbins com Juliet Roberts, depois de terem extinguido os Weekend, são os Working Week de Working Nights. Me Deseo que brilla como el orgullo de crear una nación que respira. flores, ciudades a campos, de hogar en hogar, la vida en suspenso, respiro fragante de calor y amistad, durmiendo como amantes, compañeros encubiertos, lograremos un gran final, no nos moverán sabiendo que vamos a vencer. Os últimos 20 minutos da Orelha Extra, emissão 44, Rua Ruque Castrense, e ficamos com mais dois temas do álbum de 1985 do projeto Working Week, Working Nights. Foram eles, desta vez, Solo e Venceremos. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? And we'll get by. mais uma banda de Brooklyn, estes chamam-se Darlings, o seu álbum estreia Yeah, I Know, e a rodar por aqui na orelha esta Friends Forever, e o regresso do casalinho Soon Rose Wagner e Sharon Faux, The Ravenettes. Do novo In and Out of Control, por aqui Art of Stone. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. We'll be right back. permitam-nos fazer por aqui uma pequena piada. Outros galos cantam em Barcelos. É o regresso depois do estreia Palisade em 2006 da banda La La La Resonance. Este chama-se Outdoor, finalmente cá fora no próximo dia 12 de outubro. Edição da banda, mas distribuição através da Compact Records. O tema por aqui estreado do álbum dos La La La Resonance, Gardening Tools. Nosso adeusinho com The Loved Children do EP homónimo. Desta vez o tema escolhido foi King Leaves e mesmo até o fim vai ficar Jim James, o vocalista dos My Morning Jacket, uma das grandes figuras da música pop rock em disco solo, não com o nome de Jim James, mas sim Jim James, tudo canções de George Harrison. Por isso mesmo é que se chama Tribute To. Vamos ficar com Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. Fiquem bem, até ao próximo sábado. Tchau. Thank you. Sweet love.